970 sobre a torre 1-9-8-9-5. Geral 9970, está aqui dizendo o localizador. Geral 9970, é o número 2. Número 1 está a 4 milhas do cabeceiro. Palmaria pistolinha. Autorizado 3, 3, 3, 3, 3, 3, autorizado pouso pistão 0, vento 170 graus 1-9. Livre pouso para aqui o 5975. 4040, decolado 04, controle 1-2-0-8. É 08, bom dia. Controle, bom dia, azul 40-40-1300, árvore elétrica. Azul 4040, contato radar, vou para o nível 340, sai da árvore. 340, sai da árvore, azul 40-40. Solo 05, direita, solo 21 nesse momento. Rio 5975, autorizado táxi até o pátio 3, posição 5, Romeu, e Alfa Kilo. Azul 4040, direto Elefa. Elefa 4040. Contato 0, solo 08, direita, som 2-1. O Atta Cargo 6570, estabilizado, senhor Renato. Afirmativo. Então completo, estimador 1895. Solo, bom dia. Liberal 9970, livrando a pista. Zero, autorizado. Pouso, pistola 0, retorno 70 graus, 109. Livre pouso 170 com da pistola 0. Azul 4040, passa nível de voo 160, que chama agora centro Recife, frequência 125.1. 251 com Recife, o Azul 4040, bom dia, bom trabalho, senhor. Obrigado, igualmente, bom voo. Obrigado. Salvador Azul 4201, que está Excellent Suite ao 340 para Campinas. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10. Decola, pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208, transponder 5446. Tente atualizar 340 para Campinas, Upper Zulu 10, primeira aerovia. Decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Motiva e transponder 5446, controle de saída 1208. Protejamento correto do 401 no chão pronto. Camarada. Alô, bom dia, Gol 963, ciente da informação Foxtrot, solicito autorização para Rio de Janeiro Galeão. Gol 963, Galeão autorizado, 360, rota 9857. Decola pistão 10, primeira curva à direita, saída Daniel, Leda, Irumi, controle Salvador. 120.8, transponder 5455. 360 foi aprovado para Rio de Janeiro Galeão, via Upper Novembro 857, decola da 10, da Euleda Irumi, 208 controle e 5455 transponder, o voo 963. 5455 transponder. 5455, 963. 963, controle correto, chama pronto. 8-6-7-0, livrou na sua escuta. 8-6-7-0, Alfa aqui no pátio 3. Alfa aqui no pátio 3. Galeão Rio. China 211.4. Ah, Autoriza para Galeão, nível 360 para número 857, decola pistão 90, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume, controle Salvador, 1208, transponder 5450. Chego 360, então, Fernando 9857, decola da 10, direita a Paz, Dael, Leda e Irume, 5450, 20.8. Posicionamento correto, é pronto. Porta menos grato. Salvador Azul 4201, Finger 1, para o feedback acionar. Azul 4201, Porta 1, autorizado, chame d'água. Autorizado, chame da faca. Paulo Salvador, gol 1093, você está com uma informação com o tráfego, Porta 03, autorização, confim. 1093, confim, autorizado, 360, no segundo 21. Cola pistão 0, primeira curva direita, saída agora, eleva, controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5456. Autorizado 360, no episódio 21, decola 10, com a primeira curva direita, árvore, tração, eleva. Controle 120, décima 8, transponder 5456, gol 093. 093, o fechamento correto, é pronto. Soltará. Chama 225, portão 7, autorizado, chame o caixa. Chama na frente, 225. Salvador, azul 4. Você não que chamou? É só pra check aqui. Obrigado. 4201, estamos no post-check. Alfa Romeo Whisky, você acha pra Lapa? Nos copia. Alfa Romeo Whisky, você acha autorizado Lapa 080. Nicola Pistona 7, primeira curva à direita na saída Arbor, controle Salvador 1120-8, transponder 5437. Próxima parte 5. Gente, pode ver? 05, não vai ter acionamento, táxi, confiança, torre 118, decimal 95. Uno, 118, decimal 95. Alô, Salvador, azul 4201, no próximo para o táxi, está com 115 a bordo, 0420 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 4201, na direita, via taxi, ponto de 0 na 0 torre, 1185, que negar no 0 20. Gente, direita, taxi, ponto de 0, 1995, no 0 20, resultado, obrigado. 1118, decimal 95. 0995, gente. Para o táxi de Chanel 6225, temos 163 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alternando Goiânia. Para o Chanel 6225, táxi de faixa principal, táxi ainda, ponto de espera da 0118, decimal 95, que nega 1099. 1099, está livre o táxi até o ponto de espera da 10, Chanel 6225. Salvador, azul 4201, no ponto de espera próximo. Azul 4201, autorizado. Aliás, decolar pistão no zero, vento no 70 graus, no 3 nós. Autorizado, aliás, decolar azul 4201. Salvador, bom dia, gol 1295, centro da Foxtrot. Autorização Brasília, posição 62. 1265, autorizado Brasília, 360, pistão 17. Decola pistão no 0, primeira curva direita, saindo Arbor, Elefa. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5462. Autorizado Brasília, nível 360, pistão 17. Recall da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1-2-0-8-0, transponder 5462, voo 1865. 65 hatch é pronto. É maneco. Falou, voo 963, está pronto para o pushback acionamento. Voo 963, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, 963. Alfa Romeo Whisky Golf Oeste, autorizado o ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Azul 4201, decolar 224, chame com a Bela Salvador na frequência 119, correção 120, decimal 8. 208, bom dia. Bandeira Senar 6225, no ponto de espera está pronto. Senar 6225, autorizado. Aliás, decolar pistão no 0, vento no 70 graus, 9 nós. A linha decola, né? 225. Farmer 6 to on dial departure, azul 4201. Oh, no, no, sir. There is no dial, dial departure. Fly direct, lay the position, climb the elevator. Okay, sir, fly direct, lay the position, azul 4201. Decolar 226, chama o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 120, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 6225. 6225, contato radar na decolagem. Problema 360, direto e alerta. 360, direto e alerta. Bom dia, hoje é 6211, tá no 05 para pushback treinamento. 0-2-1-0-5, autorizado o time TAC. Autorizado, 0-2-1-1. Salvo Salvador, voo no 093, para puxa estacionamento no 03. Voo no 093, agora te puxa. Guarda. O voo 963 está pronto para o táxi 67, 3 horas, já está na convite. 963, a direita via táxi Índia, foto de 0 da 10, chame torre, 118-95, QNH 1-0-9. Ciente livre táxi, a ponte 0-895 no 099, voo 963. Vestibul Flash, que é decolado aos 3-0, chama o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 08, bom dia. Estou em Salvador, bom dia, 963, ponte 0. Fala 963, autorizado. Linha decolar pistão no 0, vento no 8, 0 graus, chama no 119. A linha decola no 0, 93. 080, direto posição, direto Lapa, Whisky Golf. Obrigado, senhor. Direto lá, pô. Obrigado. Cristiane 6211 com 146 a bordo, 340, alternando Campinas. Cristiane 6211, autoridade táxi, via parte principal, táxi Índia, ponte de espera da 0118-1195, que é legal no 019. Índia, ponte de espera, 1895, 1019, 319. 17170, Kintec now receive center, 125, decimal 1. Do tráfego está autorizado, Bono 093? Afirmo, Bono 093. Sim, capaz do tráfego está autorizado, puxa estacionamento, Bono 093. É 10-6, you are passing now, 180, can check now, center, frequency, 125, decimal 1. Searching now, 1251, thank you sir, good day. Salvo 1865 para pushback, acionamento, botão 6. 1865, 62, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, gol 1865. Decolar 232, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, boa. 1963. 6, bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, sobre 360. Leda 360, obrigado. 6691, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 1 no 3 mais. Autorizado a decolagem, 6691. Tá, escuta, prossiga. Passa 170, chama Recife, frequência 1260, bom dia. 260, obrigado. 7, autorizado o táxi Índia, 4295 com 1020 na presença, 209. Táxi com 186, com 176, agora eu estou no meio de 3 horas e 8 minutos, alterna Palma. 165, parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 90, chame Torre 1895, que negar 9020. Bem, autorizado, parte principal, Índia, Torre 18, nós último 020, com 186. Beto Leda. 360, tirar Toledo, 62 no 1. 3, Salvador, Bruno 093, próximo ponto espera, próximo, bom dia. Bruno 093, autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento no 70 graus, chame 39. 3, autorizado, aliás, decolar pistão no 0, Bruno 093. Bom dia, gol 1265, pronto, fronteira da 1-0. 1-265, autorizado na linha, mantém pistão no 0. Ali, mantém 1-0, gol 1-265. Decolado 38, chame controle Salvador, frequência no 208. 208, bom dia. Confiante, papá. Azul, assim que papá prossiga. Solicito autorização de reboque do parte 3, para o parte 1, posição 01. Autorizando, reboque, chame no término. A confiante, papá, reportará no certo. 20-1-0-3. 1-6-0, chama Recife, frequência 1-2-5, décima 1, no Bozé. 2-5-1, Buena. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 1 no 9. 5, decolagem, voo 1865. Da cola 240, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 08, gol, 1865. Bom dia, gol, 1865. O radar na decolagem, sobe para 360, direto elétrico. 360, confirme. Direto elétrico? Sim, direto elétrico. Direto elétrico, 1865. Entra ali o Whisky Golf Oscar. Escuta para o Silvio, Whisky Golf Oscar. Ok, nós estamos em contato visual com o terreno, a gente proporia um cancelamento, em ascensão para o 085 visual. Este plano ISR cancelado às 42, tudo e mantenha 085 visual, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Volta. Lima Fox, Petrolina, qual nível? Zero? Dois, dois, dois, dois, zero. Momo, Nenim. Bom dia, segunda identificação, desce para 4.000 pés, direto pelo altímetro 1020. 4.000, mano pelo, mano 649, 1020. Lima, Lima Fox, confirma, macho. Lima, Lima Fox, autorizado Petrolina, nível 220, direto Nenim, decola pressão a 7. Primeira curva esquerda, Momo, transição Nenim. Controle Salvador. 1120, decimal 8, transponder 5510. Lima Fox, correto, GOB? Não foi Entendi, Lima Lima Fox, estacionamento táxi, torre 1-1-8, zona 5. Voo 093, passa nível de voo 170, chama centro Recife, frequência 126 decimal 0. 260, bom dia, 1093. Isso. Passarelo 2229, centro da Fox, traz 2229, controle. Voa a Itap, reporta ponto de ajudecer da sua identificação 65 milhas, oeste, Salvador, vigilante. Itap, chamaremos de aula, não copiou o restante, ó. Porta no ponto de ajudecida do 2229, altímetro 1020. 1020, reportaremos o ideal, voa do Itap, identificar 2229. Mike Gillette Romeu, bom dia. Romeu 44, decolagem de Serra, Índia, Eco Índia, com 3 no POB, está com proa de candeias, alocado 0115 no transponder 510 visual. Prossiga visual no atraso para reportar, Mike Gillette Romeu, mantenha esse visual. Mantenha visual, Mike Gillette Romeu. Boa noite, 65, passa 160, em subida, e chama agora centro Recife, frequência 126 decimal 0. Recife 2605, bom, 1865. 126 decimal 0, negativo 05. 260, bom, 1865. Batendo uma equipe sem golfo autorizado, chame no térmico. Tá bom, meu hotel? Hotel, meu bom, tá tudo mais uma vez a bordo. Cara, sobrevoo para a galera. Eu vou em Rimar, Rimar? Sim, gente, o hotel meu Golf decola da Enrimar, inicialmente comprou da pista no 7, coordena o sobrevoo na paralela com o controle chamador, aciona o transponder 01135 a 500 pés. Zero Teresa Borda, na Enrimara, o acionamento de rolagem de torre, 1-1-8, semana 5. Controle de Salvador, Azul 2775, Tenta Fox. Azul 2775, controle, bom dia. Mantenho 70, voa ETAP, reporta ponto da descida. Tente, mantenho 70 na proa de ETAP, reportar para a descida, 2775. Romeu Whisky Golf Oscar. Golf Oscar a 5,6 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Mantém 085 visual. Para informação de voo e alerta. Recife opera nesse setor, frequência 1260, alterno 288. Whisky Golf Oscar. Visual Coreano. Salve, Antônio, Golfo decolado 5-1, comprou a Sul, proa do farol de Itapuã, autorizado o cruzamento do eixo final da 1028, da pista 1-0, eixo final da 1-0, autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, comprou do farol de Itapuã, Antônio, Golfo. Isso seria possível, já comprou a do Imbuí para o Antônio, Golfo? Gente, aguarde o Antônio, Golfo. Guarda, Golf. Livre LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 2000, após pelo Voaduna, reportar estabilizada X-Ray, igual no 649. Diário de descida, azul 2775. 2775, controle desce, mantém nível de voo 060. Para o 060, azul 2775. Perume, controle Salvador, 1208, transponder 5452. Planejamento correto, 0975, chame pronto. Papai Romeu, até Romeu Golfo, mantenha a televisão na escuta do controle, ajustamento 1020. Está na escuta do controle, ajuste 1020, o sobrevoo vai ser no Imbuí, paralela. Golfo, mantenha a televisão na escuta. Mantenha a escuta permanente, até Romeu Golfo. Décima tem 4.000, altímetro 1.020. A 4.020, azul 2775. Garlin Galáxia, controle. Prossiga. Salvador, Papa Tango, Mike X-Ray Golf, informa o término de reboque no gate número 7. Mike X-Ray Golf. Grato, bom dia. 229, informe a velocidade indicada. 2409, 2229. Passaria do 29, reduz para 200. Reduzindo, Zelso. Passarei do 2229, voa Duna, guarda ILS, questão no zero, número 2 na aproximação. O número 1 está 3 ilhas de Dunga, de Duna, é um Boeing 737. Sente do tráfico, voando Duna, 2229, 10-3, cara. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5975, com a informação, Fox Trot. 5975, obrigado, Fortaleza. Nível 350, pergola 119, decola pistão no zero, primeira curva, à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle Salvador, 120.8, transponda 5522. Autorizado 350, pela pergola 119, decola da 110 com curva esquerda, na Momo, transição Froti, controle em 1208, 5522 ao transponder do Rio 5975. 5975, atendimento correto, em pronto. Parede 2229, desce para 2000. Fica livre LS, pistão no zero, chão estabilizado. 2000, chamada estabilizada, X-Ray. Ó, 2229. Estabilizado, 649, X-Ray, 10. 649, ciente, completa aproximação LS, pista 10, 2895. 895, obrigado, vou no 649. Azul 2775, desce para 3000, altímetro 1020. Passando agora ITAP, voa Duna, aguarda autorização LS. Ciente, você vai 3.020, 275 aguardando. Torre Salvador, muito bom dia, agora 649, sinal no zero, baixei para bom. Como 649, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 70 graus, foi no 29. Entre pouso no zero, agora 649. Universo 2229. 29 da Passarelo, passando Bruna, completa a aproximação, torre 1895. 85, excelente dia, senhor. 2775, reautorizado para 2000 pés, livre aproximação em LS, SURI, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, azul 2775. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 020, número 2 na aproximação. 20, aguardando o centro, número 2. Gente, mantenha-se afastado do eixo do localizador e reporta na vertical do Pôr de Arapu. Vai, mantenha-se afastado do eixo do localizador, até o melhor. Controle o Charlie India Oscar, passando etapa solicita prosseguir na descida. Prossiga, 3.000 pés, 1.020, voando Duna, Charlie India Oscar. 3.000 pés, só confirma ajuste para o Charlie India Oscar. Duna 020, 1.020. 1.020, voando Duna, 3.000, o Charlie India Oscar. Estabilizou o azul 2775. 2775, ciente, passou Duna, completa LS, pistão no zero, chama a torre 1895. 2775. 295, boa. Torre Salvador, azul 2775 estabilizado. Azul 2775, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 020. É o número 2 na aproximação. Guardando azul 2775.